Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Poucas pessoas sabem e a maioria se confunde. Existe uma grande diferença entre desejo e amor. Desejo faz parte da atração inicial, aqueles primeiros momentos de troca de olhares, presença do corpo um do outro, com uma intensa vontade de se entregar. Homens e mulheres reagem de maneiras distintas a essas sensações. Em síntese, a mulher procura alguém para a vida e o homem, nesse primeiro momento, se apaixona pelo carnal. Até esse sentimento se transformar em algo mais estável, leva alguns meses. Exige uma necessidade de criar conexão, um conhecimento mútuo para além da atração. O fato é que para o homem, se não houver a atração inicial, já não há chance de engatar um relacionamento. Ao contrário da mulher, que pode muito bem se apaixonar por um homem sem aquela forte atração inicial, cheia de necessidades. Claro que não podemos generalizar, mas falando da grande maioria da população, os gêneros se comportam de maneira distinta no que se refere a relacionamento. Outra questão importante é que mulheres não possuem muito critério para se apaixonar. Já os homens não conseguem pensar em relacionamento se não estiverem estáveis financeiramente e independentes. Mulheres, saber desses detalhes faz toda a diferença antes de se entregar a alguém. Porém, chama atenção para algo ainda mais sério. Seja autêntica. E você só será autêntica com uma autoestima elevada. Não dependa do afeto do outro para ser quem você é. Não deixe de fazer o que gosta para tentar conquistar alguém. O tempo passará e as máscaras cairão. Quanto mais verdadeira, mais leve será todo esse processo. Vá em um ritmo tranquilo, sem apressar nada. O rio flui em direção aonde precisa chegar. A ansiedade só mostra sua insatisfação consigo mesmo, bem como suas inseguranças. Lembre-se de deixar o rio fluir, colocando sempre você mesmo como prioridade, com autenticidade e assertividade. E depois, quando as coisas começarem a caminhar, os momentos serão curtidos com intensidade, serenidade, muito mais prazer. E a conquista se torna natural porque os ingredientes do amor estão à flor da pele. Bom humor, autoestima elevada, bem-estar íntimo, percebe? Isso tudo também facilita uma relação mais madura, em que um se compromete com o bem-estar do outro, olha para o outro com respeito, dedicação, focados na assistência mútua, um só pensa em dar prazer para o outro. A relação se torna recíproca. Nessa relação não há cobranças, há respeito, porque dois estão inteiros, sem precisar exigir nada do outro. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.